Tô indo. Essas coisas pra mim. Gente, só pra informação, previsão de decolagem é 5 minutos após a decolagem do TAM. Tá tomando posição agora na pista 1-0. Haveria condições de sair no 340 a fim de reduzir o tempo? Positivo, sem problema. 340, aceito. Um minutinho é o tempo que eu coordeno com o Recife. Boa no 817. A linha E mantém cabeceira 1-0 aguardando a reautorização do nível. A linha mantém 1-0, boa noite. TAM 3399, decolado de Salvador aos 47, controle 120.8, bom voo. 120.8, TAM 3399, Florian. Voo no 817, reautorizado agora o nível 340, aguarde para decolagem. Tem 340, bom 817. TAM 3399. 399, saída da EL, turismo 360. 360, saída da EL, turista está presente direto à posição da EL, 3399. Autorizado da EL. 3399. Voo no 817, autorizado a decolagem para o sinal 0, vento 160 graus, 0612 nós. Gente, veio decolagem no 0, boa noite, 17. Voo no 817, aos 49 decola, controle 120, 18, bom voo. 208, ligado, 817. Charlie, boa noite, Bono 8 no 7. 8 no 7, submarinha 340, saída da Elm. 340 da Elm, 8 no 7. Thank you. Charlie Obono 8 no 7. 7. Chame o centro em 133.25. 3325. Torres Salvador, bom dia, Jet Whisky Juliette Alfa. Oi, Jet Whisky Juliette Alfa, prossiga para a torre. Alfa para reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 3. Então a intenção é reboque do pátio 3 para o gate 03 do portão 1? Do pátio principal, positivo. Portão 3 do pátio principal. Sente corrigindo o pátio principal. O Whisky Juliette Alpha, reporte para ingresso no pátio principal. Reportar para ingresso no pátio principal. Muito boa noite, estou passando por aqui, motel do cliente da Fox Trot, pela série. E... Tô aqui, pera. Foi boa noite, eu tenho motel do Luta Restrito 1950. Continue descida para 3.090 no 4 ajuste, aguarde ILSX Vape, estando 0. Quero deixar para 3.014. por gentileza. É, o senhor já possui o plano do Ambassador Lima, Hotel Sulu, o de retorno para Goiânia? A gente não tem acesso a esse sistema. É, provavelmente a torre talvez tenha. Você quer questionar a torre agora na frequência lá? Ah, pode ser. Vou chamar a torre então em 118.95 e depois retorna a frequência do controle novamente. Pode chamar então, eu já retorno. Grato. Livre até o portão 03, Whisky Juliette Alfa, reportando o término. Reportar o término, Whisky Juliette Alfa. Boa noite, está transferindo, somente quando tiver uma dúvida pelo controle e após retorno para o controle. É o Capitão Lima, Hotel Zulu. Queria saber se o senhor já possui nosso plano de retorno, regresso de Salvador para Goiânia. Lima, Hotel Zulu, Salvador, Goiânia. Um minutinho que eu estou chegando aqui no sistema, tá? Seria para as 7 horas do Lula, em Salvador, Goiânia, nível 240. Positivo. Estimativo, já tem aqui no sistema o Lima do Zulu. Positivo. É, o senhor queria participar de fazer uma solicitação, um procedimento no pátio 5 para o Lima do Zulu, estamos chamando mais 10 minutos. Pátio 5, confirme a empresa e o tipo de combustível. É, no desse horário, acredito somente que seja Petrobras, tá? É aqui do Zeng. Então, querosene e Petrobras, não é isso? Positivo, pátio 5. Gente, já vou solicitar de Tenfero, Lima Tozulu. Quando tiver aproximação para pouso, é só solicito que questione novamente, por gentileza. Ok, já está a volta do Curitiba. Presente direto do Luna, autorizado ELS Taxi Rei, desça até 3 mil. 63 mil, pegou a Duna, executou ELS Taxi Rei. Whisky Juliette Alpha, reboque finalizado. Bom dia, obrigado. Gente, Whisky Juliette Alpha finalizado no 43, até a próxima. Corre, no portão 03, até a próxima. Positivo, obrigado. Lima Hotel Zulu 3, escuta. Afirmo, já foi solicitado junto a Infraero o apoio de querosene da Petrobras no Pátio 5 em mais 9 a 10 minutos. Positivo, mais a gentileza se possível. Nós estamos com um passageiro aqui e precisamos de um transporte para ele. Apenas um passageiro? Um passageiro somente. Sendo já será solicitado. Grato.